macarons delicados, docinhos tradicionais com destaque para o irresistível caramelo com flor de sal, além de doces finos e sofisticados. Para sobremesas, temos opções de dar água na boca e os nossos famosos bolos de pote. Tudo é feito com ingredientes selecionados e receitas artesanais. Na Roma, cada mordida se transforma em uma experiência inesquecível. Encomende já o seu pelo iFood ou pelo WhatsApp 86981528181. Você tem Alexa? Então tá fácil pra ouvir a Rádio Mix. É só dizer: ouvir Rádio Mix FM Teresina. Iniciando Rádio Mix. Pronto, agora é só curtir. Música, entretenimento, informação, prêmios, tudo da Mix pra você. É só falar: ouvir Rádio Mix FM Teresina. Iniciando Mix. Viu só? A Mix também tá na sua assistente pessoal. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the light, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you rain in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, every time that I speak, a diamond, a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy, I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Mix do Brasil. Agora. Top Mix. As melhores músicas da programação da Mix. Top Mix. Mix agora 15 para 5, tá no ar mais uma edição do Top Mix com as mais curtidas desta sexta-feira, 6 de junho. Então bora lá ouvir a quarta posição de hoje. Top Mix. Posição 4. Mix. Clean. Picture deal, found it on the way back. to feel what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I miss you, love. Make room for the prey, 'cause I'm coming in with what I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain. A breeding ground for hate, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day like the one that just passed in the crowds of all the people. Brasil Mix. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I don't even wanna do this anymore. to you. Right next to you. Agora 4h58, Lady Gaga e Bruno Mars com Die With A Smile. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Está aberta a venda de ingressos para o The Town. Pare tudo o que você estiver fazendo e garanta o seu lugar. Prepare-se para shows inesquecíveis e grandes surpresas na nova cidade da música. The Tower, circuito gastronômico, The Flight e muito mais no maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. Vendas exclusivamente em thetown.ticketmaster.com.br. CYN 952, Mix Teresina 91.5, emissora integrante da rede Mix de Rádio. Alô Pneus, o seu centro automotivo. Pneus aro 14 a partir de R$299,90. Pneu aro 15 a partir de R$350. Pneu para caminhonete aro 16 a partir de R$750. Baterias Moura com o melhor preço da cidade. Serviços de mecânica em geral. Somos revendedores dos pneus Bridgestone e Firestone. Alô Pneus, no Jockey e no Dirceu. Fone 2107-4141. No trânsito, todo mundo ouve a Mix. Instituto Lumière, iluminando a sua melhor versão. O primeiro instituto do Piauí em harmonização íntima masculina, oferecendo confiança, segurança e descrição. Somos especialistas em harmonização facial e automodelação. Realçamos sua beleza com técnicas avançadas e naturais. Instituto Lumière, primeiros em inovação, referência em transformação. Realce sua luz. Agende sua consulta. 86 98141 8770. Baú da Mix. Do que você lembra quando ouve essa música? Se não é o que vai passar você. No Baú da Mix, a gente só toca as músicas que marcaram a sua vida. Lembra dessa? Baú da Mix. Todos os dias, aqui na Mix. You'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow. You'll never find another like me. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of me. You're the only one of you. Baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And then we had that fight out in the rain. You ran after me and called my name. I never want. but you'll never find another like me. Lembra com quem você estava quando ouviu essa música pela primeira vez? I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. As músicas da sua vida estão todas na Mix. O melhor mix do Brasil. Agora. Top Mix. As melhores músicas da programação da Mix. Top Mix. Mix agora 5:04, a gente continua com o Top Mix e as mais curtidas desta sexta-feira. Enquanto isso, pode mandar a sua inscrição. Tá valendo pra você no final do mês uma caixa de som speaker, mais um fone de ouvido Aiva, pra você que tá sintonizado aqui no melhor mix do Brasil. É só mandar sua inscrição no Telegram, tá? No 11981801000, deixa o nome completo com a hashtag Prêmio do Mês na Mix. Top Mix, posição 4. Mix. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flickered to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me. You're scared, it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So funny how it changes, how the future

Versão 2 Mix. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow. Taking over me the night. Mix, agora 5h18. Top Mix. Fechando mais uma edição do Top Mix com ele, a Loki, teve a segunda posição com Coldplay. Essa edição fica por aqui do Top Mix. Top Mix. Amanhã, meio-dia, tem mais. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Toda sexta-feira e domingo, a Mix faz a festa pra você. Summer Mix Electro Hits. O som dos anos 2000 está de volta e você vai ouvir tudo aqui na Mix. Summer Mix Electro Hits. Toda sexta-feira, a partir das 10 da noite e domingo, a partir da 1 hora da tarde. Summer Mix Electro Hits. O programa da Mix com as músicas mais marcantes da sua vida. Sistema de automação Lock System. Informatize sua empresa. Tenha controle do seu estoque, das suas contas a pagar, junto com o emissor de nota fiscal consumidor e INFE. Com a Lock System, você tem um sistema pronto para sua micro e pequena empresa de baixo custo no mercado. A Lock System ainda conta com suporte técnico em Teresina. Entre em contato com a Lock System pelo número 86981050741. Mix. O Hospital Veterinário Dr. Vet tem tudo o que seu pet precisa para ter uma saúde melhor. Consultas, exames, cirurgias e internação 24 horas e diversas especialidades de veterinários. Essa rede de apoio garante o cuidado que seu bichinho merece. E o grupo ainda conta com uma loja exclusiva, a Dr. Pet Boutique, que vai deixar o seu filho de quatro patas mais charmoso. Dr. Vet, 24 horas cuidando de quem te faz feliz. Instagram, @DrVetTeresina. 91.5. A informação educa, ensina e explica. O Conecta Piauí tem a missão de informar apurando a veracidade dos fatos. Nossa visão é ser referência em informação e o nosso principal valor é a credibilidade. Conecta Piauí, tecnologia a serviço da informação. ConectaPiauí.com.br. Siga nossas redes sociais. Conecta Piauí, mais que notícia. Informação Mix. Águas do Piauí chegou para levar água e esgoto tratado para todos os cantos desse nosso Piauizão. E está sempre pronta para atender você. Se precisar, é só chamar. Águas do Piauí, fale por aqui. 0800-223-2000. Ei, dá para repetir? 0800-223-2000. Ah, e esse número também é zap, viu? Águas do Piauí, por todo canto, pra toda gente e o tempo todo perto de você. A Mix tem tudo o que você precisa. Tá a fim de relembrar as músicas do passado? Vem pro Baú da Mix. Baú da Mix. Quer se atualizar com as notícias do momento? Tem Mix News todos os dias. Eu trouxe hoje uma grande novidade, um lançamento de música exclusivo aqui na Mix. Agora, se você quer música direto, sem intervalos, na Mix tem o No Break. Mix No Break. Para testar a sua memória com muita nostalgia, participa do Áudio das Antigas. Áudio das Antigas. E no final do dia, queremos ouvir a sua opinião sobre os assuntos do momento com a Giza e o Caco no Mix Tudo. Mix Tudo. Mix. Você faria tudo por dinheiro? Já fez tudo por dinheiro? Mas o que foi isso tudo? Queremos saber, né, Caco? Isso. Então já sabe, aqui na Mix tem tudo que você quer ouvir, porque aqui é o melhor mix do Brasil. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. O melhor mix do Brasil. He came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get. For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the dust. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, where is it on brown liquor? I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey, girl, that's when I told you. Told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Siga em frente, em linha reta e não procure o que perder. Brasil. When the sand is hurling baby. Just passing through. No Brasil, Mix. Mix agora 15 para 6. Tá aí o som do Justin Timberlake, Sexy Back. Quem está aqui todo sexy hoje? Ele, Taco. Ah, garoto. Tudo certo? Tudo certo, e você, Cleiton? Tudo bem, tudo bem. Hoje temos Mix Tudo. Temos Mix Tudo e você tá ligado que sexta-feira é dia de relacionamento no Mix Tudo, né? Pra dar aquela esquentada no final de semana. Aí a gente fez aquele download, fez assim, pô, sabe aquele relacionamento que você começa? Aí você põe o pezinho na água pra sentir a temperatura. Aí você fala, nossa, mas que piscina quentinha, vou mergulhar de cabeça aqui. Esse é um problema. Esse é um problema. Aí você mergulha de cabeça, se entrega no relacionamento de corpo, alma e coração. Só que você olha pro lado, a pessoa que supostamente também deveria estar entregue, não tá tão entregue assim. Aí você pensa, e agora, o que que eu faço, sacou? Sim. E aí, pensando nisso, é que a gente quer trocar essa ideia com você. E a pergunta de hoje é, você já amou sozinho? Então, bora participar do Mix Tudo. E é o seguinte, hoje é diferente, tá? Pra galera participar, vocês vão entrar no arroba Rádio Mix FM ou no arroba Mix Tudo na Mix aí no Instagram. E vai ter um stories ali que eu tô falando justamente da pauta do Mix Tudo de hoje. E você manda na caixinha uma história, uma curiosidade, uma opinião pra participar do Mix Tudo. Então, cola que já já, daqui 15 minutos, Mix Tudo ao vivo e com participação especial também, hein, Cleiton? Ah, mentira. É sério, pô. Tá em segredo ou não? Não vou guardar segredo. Já vou chamar logo a galera, porque é o seguinte, teremos hoje Bia Reis, influenciadora e apresentadora e também participou do Big Brother pra trocar essa ideia com a gente. Então, bora participar que já já, Mix Tudo ao vivo, hein? 6 horas. 6 horas. Estaremos aí. Bora. Mix. Mix. Yesterday's child too. jaded you. Did you? You don't need